Alô? Alô? Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, tá começando mais uma edição do Pretinho Básico. E mais uma vez o Pretinho Básico está na casa do seu ouvinte. Bicha! O Pretinho Básico saiu do estúdio, está na zona leste de Porto Alegre, bairro Partenon, na casa da Betiele! Gostosa! Gostosa! Que isso, gostosa, gente? O namorado da Betiele tá ao lado dela. Dá um oi pra nós. Gostoso! Betiele, dá um oi pra nós, Betiele. Tudo bom? Tudo ótimo. Muito obrigado por ter participado da promoção Pretinho na Minha Casa do Big. Muito obrigado por nos receber na sua casa. O prazer é todo meu. Agora queremos falar com o seu namorado. Obrigado pelo Wi-Fi aqui também, viu? Qual é a senha, mano? Muito bom. J2595, né? Ah! Potter, passa pra pode falar que os visitam ouvindo aí. Oh, como é o nome do nosso amigo ali, o namorado da Betiele? Monir. Monir? Monir. Mas nome que de corno. Que casal, corno, hein, cara? Que isso, cara? A Betiele e Monir convidam para o casamento no dia mas tal. Mas é Monir assim, Monir mesmo? Não é apelido, é Monir. Monir, porque que tu já buscou informações de onde? É o contrário. É o contrário de Monir, o que que é? Rimon, grande Rimon. É que é um nome muito... Ô, Monir. Tu trabalha com o que, Monir? Peraí. Eu sou estagiário de engenharia. E tu pretende sustentar a Betiele sendo estagiário? Ah, faça-me um favor, Monir. Passa o microfone, cara, pra ela. Para um pouquinho. Eu gostaria de perguntar se ele sabe de onde veio esse nome, Monir. Sim, dos pais. Dos pais que ele decidiu. É Monir, tu é Monir Júnior? Não, o meu pai é José Monir. Mas agora. Então a cagada começou com o vô dele. Tá aí a lógica. Começou tudo. E Betiele vem de onde? É da avó? Não, meu nome, segundo a minha mãe, ela achou no jornal. Nossa, que legal. Qual o jornal? Um jornal grego, assim, um jornal. A única coisa que eu sei é que o meu nome é um sobrenome italiano. Olha! E vocês grande Davi Betiele, e vocês né? Se encontraram... Ponteiro esquerdo do Torino, que caiu no avião. É verdade. Vocês se encontraram no Nomes Esquisitos Anônimos? Não. Nomesesquisitos.com.br, né? Esse é o Pretinho Básico, né, na casa da Betiele, da Betiele e do Monir. Pensa bem o enquanto os dois, oito, bem, prazer, Monir. Tudo bem, gente, uma Betiele. Bela casa, uma bela casa. Não sei se vocês viram, logo na entrada tem dois, um casal de tartarugas. Não sei se é um casal, né, cara? É um casal, né, Betiele? É. Eu comprei como casal. Qual é o nome deles? João Maria. Rodrigo João e Caio. João e Maria. Eu prefiro que ele diga. Vai, qual é o nome? Como é que é, Monir? Um é o dólar e a outra é a Squirtle. Como? Squirtle. Por que dólar e Squirtle? Dólar por causa daquele filme do Riquinho, que tinha o cachorro dólar. Ah, e Squirtle era na época dos Pokémons. Legal. Tinha um. Eu tenho elas fazem uns 11 anos. Que bacana. As tartarugas? Tão grande, tão grande. Sim, aquelas. Tão crescendo muito rápido. Elas pequenininhas, aquelas que. Tu vê. Que legal. O comentário do Maurício foi o seguinte: puta, que vida de merda. Os bichos ficam enfiados numa banheira. Sabe que foi o que o Maurício falou. Ah, eu acho cruel, cara. Maurício, eu tenho uma tartaruga e hoje de manhã eu vi o meu cagado lá em casa. Olha só quem tá aqui pro. Quem tá aqui pro Pretinho na casa da Betiele. Mr. P. Tá. KG. Opa. Piangers. Presente. Potter, esse amigo aqui, Maurício Amaral, Davi Coimbra, está preso no trânsito caótico de Porto Alegre depois da chuva, mas está chegando, Davi. E saiu a nova pesquisa de preços Datafolha e mais uma vez o Big tem o menor preço comprovado. Big! O Datafolha pesquisou 300 produtos entre os mais consumidos, produtos de grandes marcas, que é mais barato, marcas conhecidas e queridas pelo consumidor, e o Big tem o menor preço comprovado em 100% das lojas. 100%, cara! É o menor preço do Big comprovado mais uma vez pela nova pesquisa de preços Datafolha para você fazer as suas compras de final de ano. Parabéns! Boa! Quando tem presente pra comprar, tem ceia, tem festa, dica, tem que comprar o peru, lomba, champanhe, tudo, né? Sábado, véspera de Natal, sábado à tarde, vai lá no Big. Isso, vai estar bem tranquilo. Tranquilo, assim. Né, Almir? Tranquilo. Tá bem na boa. O Big é menor preço comprovado pelo Datafolha. Temos aqui a mãe da Betiele, é isso? Ó, oh, sogrona do Almir. A mãe do Monir. A mãe do Monir, não, sogra Monir, da Bettielli. Isso. Por favor, alguém chega junto da sogra da Bettielli ali. O Potter, que é especialista em sogra. Esse é o Pretinho Básico na chega casa do seu aqui. Ouvinte. Pergunta do nome aí, Potter. De onde é que saiu é que é o nome da senhora? Mediane. A senhora que tava lendo o jornal italiano e aí achou Bettielli. Não, então, o Monir, o animal. Ah, é, desculpa, Monir. Ela é, mãe, ela é sogra da Bettielli. Por que Monir? O pai dele é Monir também, então a minha sogra que botou o nome também lá do Monir. Sogra só faz merda, né? E aí, em homenagem ao pai, foi o mesmo nome, foi Monir. Tá, e por que, que a tua sogra deu o nome de Monir? Ela achou numa folhinha de um Santos. Nossa, na época lá, e achou o Monir também. Olha aí, nome. E entre optar por Monir ou José, do nome do seu esposo, preferiu Monir. É. O José não. José. Não. Isso foi antes ou depois da esclerose dela? Muito estranho. E tem que ser Jorge Monir, porque ele nasceu no dia de São Jorge. Mas... Jorge, aí parece nome. Bom, eu ia fazer a piada de dragão, mas não vou. Fala aí, cara. Fala aí, Monir. Aí parece nome de ator mexicano. Jorge Monir. Jorge Monir. Fica bem, Jorge Monir. Nova novela do SBT. Só falar pra sogra da Bettielli que a senhora pode ficar tranquila aqui na casa da senhora, tá? A gente vai ficar aqui só 2 horas e meia. Tá? É isso aí. E a comida? Tem a comida? Vai fazer os quitutes agora lá. Já pode mandar agora já, então. Pode baixar. Pode pastel, agora. Pra mim, pastelzinho de carne. Isso aí. O sorvete, Pretinho Básico começa, claro, com os destaques do Clique RBS. Estamos ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântica, a maior rede de rádios do sul. O Hospital Conceição, em Porto Alegre, precisa de doadores de sangue do tipo O positivo. Voluntários podem se dirigir ao hospital, inclusive neste sábado. O pessoal que pega a fila aí para comprar aparelho novo, não sei o quê... Vai lá doar sangue também, né? Pode pegar uma filinha pra doar sangue, não custa nada. Que pegar, né? Aparelho novo. É que hoje em dia é moda, fazem fila em loja de madrugada pra comprar. Tá falando do iPhone. Eu não queria dizer o nome, né, cara? É. Dá muita propaganda. Muito, a gente não falou hoje, né, Maurício? Propaganda das três. É, quase não falamos, né? Vereadores de Joinville aprovam os reajustes dos próprios salários do prefeito e do vice. Muito bom, hein? O aumento foi aprovado nos minutos finais da última sessão ordinária do ano, ontem à noite. Quanto? Parabéns. O reajuste eleva para 19.900 o salário do prefeito. Tá bem pago o prefeito de Joinville. 9.900 o vice-prefeito de Joinville. Que não faz nada, né? E cada um dos vereadores de Joinville vão ganhar R$ 9.400. O melhor cargo é o de vice-prefeito, né, cara? Tu não faz... E ganha 10 pau. Imagina, cara. 10 pau. Mas com descontos, né? O Monir, o namorado da Bettielli, que nós estamos na casa dela aqui, quanto é que tu ganha como estagiário, Monir? Olha, eu ainda não fechei um mês na empresa, mas vai ser em torno de 650. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Monir, estagiário, ganha R$ 650. Boa. E o vereador de Joinville ganha 9.400. O vereador tem que ganhar mais que o Boninho, né? Mas não tá, é verdade. Tem que ganhar, né? Já o vice-prefeito. É que eu tava curioso pra saber o salário dele, então eu inventei essa história só pra... É, exatamente. Tá bom. A ceia de Natal tá R$ 10 mais cara esse ano. Ah, eu pago esses R$ 10. É. Os 13 principais itens da ceia de Natal custam R$ 171,65. Não no Big, hoje. No Big é mais barato. No Big é mais barato. Os 13 principais itens. Quais são? Tem 70, vamos então. Vamos lá, vamos ver quais são. O arroz, o lombo, o azeite de oliva e o vinho baixaram de preço. Só vai ser isso lá em casa. E os demais aumentaram. Eu não sei o que é mais, vai o quê? Arroz, ceia de Natal. A pasta de uva da ceia. Ah, isso, isso é lamentável. Peru. Pasta de uva no arroz, tem que pegar e dar uma sola de lasca. É muito ruim, né? Pelo amor de Deus, só pro cara ficar separando no prato. É arroz grega. Ô, Bettielli, eu sei que o nome é. Tu cozinha, Bettielli? Eu faço comida que sim. E tu bota pasta de uva no arroz? Não. Ó, boa. Mas boa. É um dia só, é só ali, só naquele dia, só na virada, não tem problema. Mas só na virada. O arroz à grega, aquele é muito ruim, né? É muito ruim. Tem torta fria. Tem torta fria também na virada? Tem torta fria. Acho que é no ano novo a torta fria. Não tem porco. Não, tem no Natal fuzil, torta fria. Torta fuzil, na verdade, a torta deve ter alguma explicação, deve ter alguma explicação. Sempre que tem visita, tem torta fria. No final do ano tem panetone com uva passa, tem arroz com uva passa. É verdade. Tudo uva passa. Sabe por quê? É que a uva passa... Na renovação da plantação, da colheita, que foi assim que foi feita, o calendário e tudo mais, a uva passou, então é um sinal de que vai ter que começar a nova colheita. Passar. Então a uva tá mortinha, uva entendeu? Tudo no último momento, né, da uva. O porco é porque focinha pra frente. Não, isso é no ano novo. É no ano novo. Falando no ano novo. Não, Natal. E tu não pode comer... Tu não pode comer frango no ano novo, porque o frango cisca pra trás. É isso aí. Eu pensei que fosse assim. Então é por isso que a minha vida tá. Por isso que teu ano foi ruim, Pedro. Tu tá trocando as coisas. Tu comeu o peru no ano novo. É uma coisa que eu não entendo no Natal, é que as pessoas põem as luzes pra fora e as árvores pra dentro. Parece coisa de bêbado, né? Essa luz aqui vamos botar lá pra fora. Essa árvore pra dentro. E uma coisa que eu acho estranha também é que não é a comemoração do nascimento do Thomas Edison. Pra encher de luz, né, cara? Porque é Jesus Cristo, não é Thomas Edison. Os caras celebram com um monte de tinha luz, lâmpada. É que, na verdade, no Natal mesmo, a gente tinha que todo mundo ficar sem luz em casa, com aqueles roupões, né? Claro, e numa manjedoura. Tem que colocar todos os bebês. Em outubro, meditando. Barbas e cabelos já crescendo. Um monte de animal em volta. Tipo aqui. O certo seria a humanidade nascer sempre no Natal. Quem nasceu? A humanidade só nasceu no Natal. Todo ano? Todo ano. Mas todo mundo combinar, é só todo mundo fazer amor em março. Aí ia dar problema nos hospitais, né? Entupido. Não, mas cresce nas manjedouras lá. Tá. Nasce em estábulo. Chegou a comida. Chegou a comida. Maurício, os presépios, Maurício? Os presépios estão acabando, né? Não. O sino do Natal acabou. Não tem mais presépio no Natal. Mas como assim, Maurício? Tem presépio aqui na tua casa, Betiele? A gente não montou. Viu? Acabou o presépio. Porque hoje em dia se comemora o nascimento do Papai Noel, né, cara? Esse é o sentido do Natal. Meu irmão, no presépio, ele botava uma vaquinha em cima do porco, assim, sabe? Como se tivesse... Botava na vaquinha, como é que é? Não, a mãe montava o presépio, aí o gordo ia lá e botava a vaquinha coxando, sabe aquela coisa clássica de criança? Aí a mãe vinha mostrar pra ele, dizia, ah, o presépio, e tava lá a vaquinha... Lá em casa a gente coxando botava o Búfalo Bill montado no boi. Usava o Forte Apache junto. Claro. Lá tinha uma época também que nós botava o Comandos em Ação, Lança-Chamas, Pé de Jesus. Claro. Assim, pra proteger, né? Mas Jesus pode morrer, que ele recita, né, cara? É verdade. A avaliação positiva do governo Dilma aumentou aí, presidente. É recorde. Tá comendo agora, presidente. Segundo a pesquisa CNI Ibope, denúncias de corrupção envolvendo os ministros não prejudicaram a avaliação da população. Todo mundo, né? Eu vi um cara falando assim, eles gostam dela porque ela demite. Olha só o percentual de ótimo e bom, presidente. A Dilma tá bem na foto, presidente. Ó, o percentual de ótimo e bom, 56% dos brasileiros aprovam a Dilma, presidente. Isso é recorde, né, Maurício? Pois. Não sei se é. Nunca pra antes... Dilma é, né? Tá bem, não, não só pra Dilma. Nunca a aprovação foi tão grande nesse período de... Primeiro ano. Ah, de primeiros dias, assim? Não, de início do ano. Esse período que se completa agora é determinante. É um recorde pra qualquer governante do Brasil. Uma aprovação bateu o Lula. Dessa. Bateu, inclusive, o Lula no seu primeiro ano. Olha aí, Lula. Olha, mas eu fiz de tudo pra que isso acontecesse. Eu vi. E eu acredito que daí vai passar pra uma melhor ainda, meu cara. Vai fazer o que hoje, presidente? Hoje eu vou convidar o Cagê no... Opa, vamos lá. Vamos lá. Tocar no bar que eu ouvi hoje de manhã. Vamos lá, no live. Bar, no live Sport Porto Club. Alegre. É isso aí, com acústicos e valvulados. Eu vou tomar tanto vinho hoje, cachaça, hoje eu quero beber. O ex-presidente Lula adora acústicos e valvulados. Aí ele vai lá pra ver o show hoje. Canta uma, presidente. É parada, rapaz. O nome dessa rua já tem. Isso aí. Um abraço pro Rafael. Quando é que vai ter uma rua com seu nome, presidente? Essa é a pergunta. Em breve. Assim que é, né? Primeiro eu preciso me despedir. O Piaget tem razão. Antes da despedida, não pode ter. O senhor tá careca de saber que a gente é fã do senhor. Mas olha que coisa, mas é isso que estão dizendo. Mas eu me gostei assim com esse bigode. E hoje de noite vamos lá dançar com o cachê. Vamos lá. Qual é o nome do bar? É a Live Sport Pub. Em Porto Alegre. Isso, em Porto Alegre. Então vamos lá. Aí o senhor pode fazer o Heavy Metal. O Heavy Metal, assim, isso, né? O Hang Loose também, né? O Hang Loose também. Previsão do tempo. Nesse sábado ainda pode chover no Rio Grande do Sul. O tempo continua ventoso e a sensação térmica será menor. No domingo, uma massa de ar seco deixa o tempo firme e garante um dia ensolarado, Pianjas. Quem tá ouvindo o eco aí no rádio é porque a gente tá numa casa muito grande, uma mansão. Linda casa. Uma mansão no bairro Partenó. Maurício! Olha só, Pianjas, em Santa Catarina! Olha só! A previsão do tempo pra Santa Catarina é sol entre nuvens! Ah! Sol entre nuvens, olha, eu tô indo aqui, eu vou aqui nessa edícula! A edícula é o banheirinho dos fundos. Casas antigas têm o pé direito alto. Mas vai chover no litoral em Santa Catarina, viu? E as temperaturas ficam elevadas no estado catarinense. Tanto sábado quanto domingo. Esses foram os sensacionais destaques do clique. Só velho se preocupa com RBS. O tempo, né? E com o pé direito da casa. O surfista também, cara. Não, e a Estael, o Cleocum. É verdade, eu. Todo mundo tem um pouco de Cleocum. E aí, Cleo, qual é a temperatura? E hoje de noite, Cleo? Mr. Bean tá aí? Não, o Cleo Kun, cara. Ô, a Iria tá na mensagem de fim de ano da RBS aí, Cleo. Uma baixeira do Rô. Não, não, tu tá confundindo. Estourou os Cleo. Muito. Pô, eu vi o Rô da Iria na mensagem de fim de ano da RBS, muito bonito. Tá muito legal. No blog do Pretinho, tá muito legal. Tem até o Zé da Folha. Tem até o Tedi, cara. Tem até o Tedi Corrêa, arroz de festa. É KG? Chegou aqui, ó. Quem chegou? Olha quem chegou. Davi Carradini. Davi Carradini. Davi Carradini. Davi, bem-vindo. O seguinte, cara. Oi. A pessoa aqui disse assim, ali na esquina vai ter um cara o Davi pediu de camisa verde bonitinho. Te esperando. Tu não acha aí homem bonito, né? Aí eu passei por uma esquina, esse cara não é bonitinho, esse cara não é do meu gosto. Esse cara também não gostei. Esse é feio. Esse é mais ou menos. Aí até apareceu bonitinho e te atrasou. Esse Davi, é mais ou menos. Deixa eu te apresentar o Monir e a Betiere, são os nossos anfitriões hoje aqui. Eles se encontraram no Nomes Esquisitos Anônimos. Tu tava ouvindo o programa? Eu tava ouvindo. Ah, então você tá sabendo, né? A Betiere e o Monir vão se casar em breve. E o Davi, se bem que depois eu fiquei conversando com o cara bonitinho. Davi, tu chegou na hora do quadro que tu mais gosta aqui no programa. Flatos do dia! Platos do dia no Pretinho Básico com KG. 6-1, Carlos Machado e namorada trocam beijos. Mas da manhã? Isso é hora de beijar a mulher? Carlos Machado é tipo... Carlos é Machado? Tipo, parece o nome de chefe nosso da RBS. Não se beija a mulher às 6 da manhã, né, Davi? Dependendo, né, cara? Acordando, não. Vou procurar no Tilo. Pode ser que o cara esteja voltando à noite. Não, e talvez não se beije um Carlos Machado também. É, alguém sabe quem é Carlos Machado? Monir? Pessoal do auditório ali? Betier? Não. E quem é que tava às 6 da manhã conferindo isso também? A minha equipe é essa. Existe o Carlos Machado. Essa voz sensual. Carlos Alexandre Machado é carlos.machado@rdgaúcha.com.br. Viu? Mande um e-mail pra ele perguntar. Acho que é Rádio Gaúcha. Não. Carlos Machado aqui na empresa, no Outlook? Não, cara. E essa voz que vocês ouviram há pouco é a sensual do Monir, viu? E tem um na Zero Hora também, o Carlos Machado. Não, deve ser o da Zero. O pessoal da Zero. O nome é Monir? Monir Betiele. Ah, tá. 8h21, Bruno Gagliasso perde a mala durante a viagem. Eu acompanho hoje, né? A mala é a mulher dele, né? Ah, mas aquela mala eu queria achar. É uma mala que tem uma rodinha. É aquele ator bonito que sempre vai no Planeta Atlântico, naqueles camarotes especiais lá com olho azul. É. E ele namora a Giovanna Elbank. Acho que fala. Não sei quem é. E eles estão passando, vão passar as festas de final de ano. Sim. Vão passar as final de ano lá em Nova York. Lá, separados. Los Angeles. Obrigado, estão separados. E aí... Um vai pra Los Angeles, outro pra Nova York. Ele é o bonitinho que fez aquele personagem meio maluquinho, com problema, que ficava no quarto. Não, aquele é o Alexandre Frota. Não. Não, é o Marco Frota. Não, socava no quarto. Depois, é isso aí. O KG. Isso. Socava no quarto na época também. Não, ele tinha uma esquizofrenia. Ah, cara, o Carlos Machado é o bonitão da novela que tá contracionando com a bebê. Ah, o português. Não, é português. É o bonitão que vai botar fogo na casa da mulher que enriqueceu agora. Ferdinando. O cara passa um mês fora e sabe mais novela que eu, cara. Impressionante. Cara, tava de férias. Tava de férias. Ferdinando, cara. Ah, vá. Tenha santa, paizinho. 10h33, de mochila, Edson Celulari circula por aeroporto do Rio. Ele tá sempre fora da área, o celular. Que feio, de mochila. Não se usa mais mochila. Não se usa mais. Eu uso mochila. A bolsa atravessada aqui, ó. Ah, vou ter que jogar fora mesmo. De carteiro, sabe? Pra baixo, assim. Bah. É meio gay, viu, cara? Tá muito bom aqui essa coxinha. Não é coxinha. A coxinha da sogra tá muito boa. Não, empadinha de frango. Qual é o nome? É onde vocês compraram? Empadinha de frango. Não faz merchan, cara. Uma confeitaria próxima aqui. Próxima aqui, for a pé ali, rapidinho. Não fizeram em casa. Não. É pequeno. Vocês não disseram quando eram as regras. Eu também gostei, mas o folhado me deixa completamente porco. Cheio de coisa, né? Isso acontece. Desculpa, eu sujei todo o sofá. 12h39, Malu Mader passeia de bicicleta no Rio. Aí, Davi. Maravilhoso. Essa aí, hein, Davi? Já foi, né? Já foi? Não. Já foi, Davi, pra tua lista, Davi? Não, Davi. Essa já foi pra banha? Não, foi não, Davi. Não, já foi. Muito eu acho sendo, que eu também acho. Já tá teve seu auge, Davi. Né? Tá sendo. Já Maurício, teve o seu momento. Teu crivo não existe. Que nota tu diria, Maurício? Pra Malu Mader? 0 a 10. Hoje. 6,5. Olha aí. Patético. Tá bem. E pra Cristiano Torone? Pá, cara. 13,5. Não tem visto a novela. E pra Cléo Pires? Ela é meio esturricadinha, Cleo Pires. Não é, não é. Tá. Eu já vi. Que tá nota da Maurício? Vai um 6,5 pra Cleo Pires também. Vai um 6,5. Cala, Faquin. A Carla Faquinha, ah, é a nossa musa, né, cara? 7,5. 7,5, cara. 14,11, Viviane Sarahiba. Linda. Leva como? Filho pra ver o Papai Noel. Eu já tenho filho, já. Oi, pô, já levou sim, tua sim, filha sim, pra ver o Papai Noel, Pia? Ver o Papai Noel. Não, tu sabe? A minha filha, ela passou pelo Papai Noel, assim. Eu fui aquele falar com ele, dela disse assim: não adianta, ainda não escolhi o meu presente, a gente ia ficar sem papo. Ali o Papai Noel muito ia ficar bom, vai, muito bom. Papai Noel, como é que tá? Trabalheiro aí, sabe como é que é essa época de Natal aí? Né? É foda, não sei. Correria. 16h34, Luana Piovani dorme no cinema. Tá grávida, tá, né, cara? Né? Grávida senta em sono. É mesmo? Sim, chato, né? Betiere, tu quer ficar grávida, Betiere? Tá cansada. Não hoje, não hoje. Assim. É um desejo teu ser mamãe? É, mas um dia, assim. É, né? Um dia meio distante. E o teu, Maurício? A Luana ser mamãe? Não quero ser mamãe. A Luana Piovani tá no blog do Pretinho. É verdade, a propósito. Num ensaio sensual pra revista Trip. E dá vontade de tomar um banho mais demoradinho. Que sua, né, cara? A gente fica... Meu Deus. E agora? Questão de 15 minutos atrás? 15? 15! 15! Ah, não, é fácil, é redondo. 15 minutinhos. 6:10. 6:10. Joana Machado passa tarde em salão de beleza no Rio. A feiticeira? É uma dessas mulheres. Não, é ex do Adriano. A feiticeira? É. Cara, mas ex do Adriano não dá, porque feiticeira. Todo mundo é ex do Adriano. Mas é parede. Eu não sou ex do Adriano. Ela é parede do Joana Carlos, Prado. Então. Ah, tá. É parede do Carlos. Ela é namorada do Carlos Machado. Posso o primeiro ali? Peraí, eu vou ver se tem uma Joana Machado no Outlook. Tem. Deve ter. Mr. P é contigo, Mr. P. Sim, pois não. Um determinado dia, Tarzan, perseguido pelos índios, e ao ser pego... Ao ser pego, o cacique perguntou se Tarzan gostaria de morrer ou então se ele gostaria de ter um ula-ula. Ula-ula. Não tem. Pensando bem, ele chegou à conclusão: ó, eu tô novo, não quero morrer, eu quero ula-ula. Ula-ula? Ula-ula. Aí o cacique disse: cabana de cacique. Chegando lá, o cacique tirou as poucas penas que o cobriam, botou o Tarzan de costa. Ai. Ula, aí saiu o Tarzan, foi embora. Meio, né? Perna aberta e tal. Uma segunda vez pegaram o Tarzan. Pegar de novo. Já tá querendo. Perguntou pro Tarzan: quer morrer, quer ula-ula? Ula-ula. Não, tô novo ainda. Ula-ula. Opa, gostou do ula-ula. Não, é que eu gostei, o Tarzan disse. Mas de qualquer forma, já que, né, pra morrer, ula-ula. Aí o que o cacique disse? Cabana, cacique. Ula-ula. E assim foi três vezes. Três pegaram já? Pegaram na terceira, Tarzan. Pegaram na quarta. Pegaram aqui na sexta vez, Tarzan, não. Aí Tarzan disse: não quer mais ula-ula. Não quer mais. Eu quero morrer. Cacique se virou pra tribo e disse: tribo, anda. Tarzan, cabana, cacique. Ula-ula, Tarzan, até morrer. É assim que era. É assim? Assim que não sei quem tu mandou. Foi pego lá pelos índios nos Estados Unidos, Potter? Eu prefiro não falar dessa parte. Não sobrou um, Maurício. Nos Estados Unidos. Não, Potter tem falar. Nos Estados Unidos. Sabe? Aliás, acabei de desenvolver uma teoria. Os Estados Unidos tá desenvolvido do jeito que tá, porque mataram todos os índios, não sobrou um. Aqui ficou esses índios aí... Vendendo cesto na estrada, né? Cesto e tal. Vai no brinco e os caras querem te empurrar um cesto, né, cara? Que da última. Pô, mas tem um índio zagueiro do Inter, gente boa. Não. E aí, Pedro? Pode ir, Potter. No futebol, o que vai acontecer em 2012, tá? Ah, boa. Adiantar agora aqui. Quem manda pra isso gente? Chama previsão. Previsão, o nome disso aí, exatamente. Quem manda é Letieri. Ela? Ela é Betieri. Cara, esse... é só nome estranho. E esse hoje. Ser humano, que eu não sei se é homem ou mulher, é Letieri Rodrigues de Oliveira. Acho que é homem pra falar de futebol, né? É de Cachoeirinha, pessoal. Tu gosta de futebol, Betieri? Gosto. Grêmio ou Inter? Inter. E o Monir? Colorado também, muito bom. O Corinthians vai ser eliminado da Libertadores no ano que vem e vai entrar em crise. O Flamengo vai atrasar o salário dos seus atletas. Bah. A dupla Granal vai ter problemas na defesa. E um grande vai cair pra segunda divisão. Alguém tem coragem de dizer que não? Não é, esse ano não caiu um grande. Nem o ano passado, faz dois anos que não caiu um como grande. Como não? E o Avaí? O Havaí é grande, gente. Como assim? O Atlético Paranaense. É, o Atlético Paranaense é um campeão. Não. O Atlético Paranaense não. Mas é um campeão brasileiro. Até no nome. O Havaí é pequeno até no nome. Mas o Atlético Paranaense é campeão brasileiro. O Atlético Paranaense, cara. Não. O Brasil mesmo, assim, tem 12 grandes clubes. Nós podíamos parar o programa pra comer, né, cara? Daqui a pouco já tá chegando o intervalo. Os 12 grandes. Calma aí, continua, grandes. Continua aqui, tá? Na política, o que vai acontecer? Vai ter muitos casos de corrupção, vai cair algum ministro e as obras da Copa vão ter super faturamento. Já estão tendo. Alguém pode falar que não, Davi? Alguma coisa contestar isso aqui? Concordo. No mundo das celebridades, alguma ex-BBB vai sair na Playboy, óbvio, mas né? 12. Pra quem tiver as mães do BBB, a gente já sabe que vai ver elas peladas. Depois, alguém que trabalha na Globo vai ficar muito doente. Tipo Janequine esse ano. Sempre. E algum famoso vai morrer. Imagina. Qual foi o famoso mais... Pô, Amy Winehouse. Não, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, morto do ano, que é que dá. José Alencar, né? Não, foi ano passado. Não, foi esse ano. José não, famoso, de beijar na boca, coisa assim, que sabe? Morreu. É. Famoso que beijou na boca. Ator? O gourmet aquele, não, o ator gourmet. Ah, o Rodolfo Bottino. Agora. Não é muito famoso. Sabe que o Rodolfo Bottino, você acha que essa é verdade? Não, era na década de 80, o cara foi top. Eu não sei quem é. O Ayrton Senna, né? Foi. O Kadhafi, cara, o Kadhafi dava beijo na boca. O Kadhafi deu muito beijo na boca. O Kadhafi dava um beijo. Não. O Kadhafi tomou uma Viagra, cara, sabia? Aquela cara do Kadhafi, vários por dia. Acharam um carregamento de Viagra nas coisas dele lá. Vai pra casa do Kadhafi, o médico. O Kadhafi ria e levantava todas as pernas. Tanta plástica. O médico dele disse que ele. O médico ele dele? Namorava, fazia. Ula Ula. Ula Ula até morrer? 4 ou 5 vezes por dia. Aí foi Ula Ula até morrer, viu? Com Viagra não vale. Então ele tomava, às vezes, 2, 3 Viagras por dia. E o médico dele disse pra ele reduzir um pouco. Porque não tava plastificado. Com as esposas diferentes, não é? Se tem alguém que aproveita... Ele tinha várias concubinas, pode-se dizer. É isso aí. Né? E tinha uma mulher que ele se interessasse... Uma salva de palmas pro Kadhafi. É isso aí. Não, se tem alguém que tem uma vida boa, é ditador. Ditador, né... Né, passa o rodo. Isso, todo mundo quer ser ditador. Cheio de dinheiro, palácios e tudo mais, né? Aí se for avaliar pela coisa do povo. Aí tu é o democrata, então nada, né? Não tem nada. Obama. Berlusconi aproveitou. Ah, o John Kennedy, sabe que o John Kennedy ele tinha um assessor encarregado só pra requisitar as mulheres pra ele. Claro. E ele era viciado em sexo. E mulheres, né? Mary Morrow. Ele viciado em sexo. Pedro Manioto na bala do Brasil. Ele pegava duas ou três. Era 50 segundos a 2 minutos. Ah, é verdade. A Marilyn falou isso aí. Marilyn. Olha, o meu avô sempre diz pra mim, usa que não gasta. Não tem problema, pode beber. Vovô. Gente, ficou um clima meio estranho. A gente falando de sexo aqui numa casa de família. Tá todo mundo nos olhando meio estranho. O Pretinho tá na casa do ouvinte hoje. Tá na casa da Betel. Do Biga, aqui no Partenon, uma mansão. Esse texto é do Maurício, cara. Agora eu tô aqui no terceiro banheiro. E é legal aí, meu? É grande. Grita deu. Grita Maurício, deu. Vem me limpar. Tô pronto. Olha só, final de semana tá aí, verãozinho bombando. Tá o luxo pra tocar pra praia, pra serra, pro sítio, pra onde for. Na hora de pegar o carro, tu pensa, tem que pagar o IPVA. Sabe onde é que tu pode pagar o IPVA? No Sicredi. São 500 unidades de atendimento pelo Rio Grande, sem contar os agentes credenciados. O Sicredi, meu amigo, é a instituição financeira com maior cobertura do estado. Eu disse, a maior cobertura do estado é a do Sicredi. E até o dia 2 de janeiro... Perdeu no texto. É só pagar o IPVA e tem 20% de desconto. 20% é bom, né? Tu quer que eu enrole? Sicredi demais, hein, ô? Tu pode fazer os pagamentos nos caixas eletrônicos do Sicredi e também na internet. Excelente, cara. Põe em cooperação nisso, Sicredi. Gente que coopera, cresce. Boa. Coopera com a gente aí, Davi. Cadê o Magnânimo? O Magnânimo. Estamos acéfalos, ô, Davi. Acéfalos. Olá, meu nome é Felipe. Tenho 18 anos, escuto sempre o Pretinho Básico e adoro vocês. Que idade tu tem, Betiel? Desculpa. 24. Parece menos, né? Nossa, Davi é um galanteador. Não, esse é Davi Coimbra. O Bonilho também parece menos. Não, tu não perguntou a idade dele? Ele deve ter uns 17. Tenho 25. Ah, já viu? O Bonilho parece um bebezão mesmo, né? Parece. Cadê o Potter, boa, cara? Né, o Potter vai fazer cocô? Foi no banheiro, cara. Tá. Bah, o Potter faz cocô de hora em hora. Sabe que isso é um ritual do Potter quando ele vem na casa do ouvinte, ele dá uma batizada. É, que nem cachorrinho, né? Ele quer conhecer os banheiros das casas. Ele batiza todos os banheiros. Tem quantos aqui? 8? 9? Vai, então ele não vai mais voltar pro Pretinho. 4 banheiros, não vai voltar mais. Mas enfim. E o Igor aí? O Felipe. O Felipe. Felipe, 18 anos. Estou aqui hoje para pedir uma ajudinha, meus amigos. Se o Davi Coimbra pudesse me ajudar, ou até o Marcos Piangas. Olha aí, ó, olha aí, cara. Não tendo o Davi, vai até o Piangas. Meu problema é o seguinte. Tem uma menina que se mudou para a minha vizinhança. Ela é linda, opa, loira. É bom quando uma guria se muda para a vizinhança. Pernas do torneadas. E ele diz o seguinte, olhos vibrantes. Eu não sei como são olhos vibrantes. Eu sei. Mas deve ser muito bom. Não, é horrível, cara. Por quê, cara? É porque a pessoa tem... Ah, isso é olhos piscantes. Não, viu? O olho assim, vibrando, imagina que horror. Vibrando, acho que ele fica tremendo a pálpebra. Às vezes acontece, o cara fica com o olho vibrando. Mas é estresse. Então essa loira tem olhos vibrantes e pernas torneadas e longas. E se mudou pra vizinhança macias, dele. Macias, boas de tocar. Eita, coisa bem boa. Eu sei, eu acho que estou apaixonado por ela. Felipe. Ele tem 18, né? Ela é perfeita. O problema é que essa maravilha tem 24 anos. A idade da Betelli. Já faz faculdade. Opa, já faz faculdade, Betelli. E os faculdade? Meus amigos me acham muito novo pra ela. Tu acha, ô Betelli, que um cara de 18 anos é muito novo pra ti? Tu desligasse o microfone, Betelli. É no botãozinho aí no meio. Ela não queria falar sobre isso. Pode falar. Eu acho que se gosta, tá valendo. Ah, viu? Então, o que faço? O amor, né? Me ajudem, estou perdido. Aí ele pergunta, idade importa? Como faço para conquistar aquela mulher? Como faz, Davi? Como é que faz pra conquistar? Não, eu acho que a Betelli disse tudo, a idade, se o cara conseguir fazer com que ela se comova, né? É que se fosse o contrário, comova, né? Se fosse o contrário, rolava, né? O cara de 24 com uma mina de 18. Não, basicamente, pra conquistar qualquer mulher, tem que ter muito dinheiro, gastar bastante dinheiro com não essa é o caso mulher, dele, não tem 18. E concordar com tudo que ela fala. Tudo que ela fala. Você vai ouvir a voz dela falando... Isso é... Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, e aí você só... Como é que um guri de 18 anos vai fazer pra impressionar uma mulher de 24 que já está na faculdade? É no desempenho, Davi. Academia. Academia, vai pra academia. Não, tem que ser gente boa. É ou não é? Tem que ser gente boa, tem que ser legal. Olha a nossa querida Betelli. Inesquecível Betelli concordando, né, Betelli? Tem que ser legal, tem que ser cavaleiro, mentira, tem que ser, cara, né? Pagar a conta. Tem olha que o Piange querendo impressionar. É o Piange, eu quero que ela concorde. Ele tá querendo que ela concorde. Concorda, Betelli. É ou não é, Betelli? Claro que é. O amor é a ação de tudo. O amor! Como tá romântico, Piange? Não é, Betelli? Ah, tem que gostar. Não precisa pagar conta, né? Mas... Não precisa olha... pagar, não precisa pagar conta. Não, outra não. Gostei da Betelli. Agora que tu me avisa, Betelli. Monir, parabéns. Monir, parabéns. É uma mas como bela é que mulher, o Monir ganhando 600 pila vai pagar conta pra ela? Ah, é verdade. É estagiário, cara. É ruim. Tá ferrado. Não, mas um dia o Monir vai ser grande. Eu, o Monir paga a conta. Ele paga conta. Com passe. Já, mas ele pode pagar no X. É aquela cara. Campanha é, Monir. Um dia isso vai ser grande no Brasil. Eu vou fazer uma campanha pra me efetivar ele. Olha aí! Qual é o nome da empresa lá, Monir? Impisa. Ô, seu Impisa! Efetivo Monir, seu Impisa! Baita slogan, né? Impisa. Como é que é? Ah, efetiva. Isso vai ser grande? Não, efetiva não é bom. Não é bom? Não. Não. Tá na hora dos classificados do Pretinho. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Olá, galera do PB. Meu nome é David Padilha. Quase xará. De Santa Cruz do Sul. O David tá querendo vender os óculos de sol Mormai. Vai pra casa, Padilha. Que má fase, o cara vai vender o óculos de sol, não é uma fase. Modelo Gamboa Air 2. Baita é bom óculos. Gamboa é bom. Comprei ele pela internet, mas não ficou bem em mim. Tá novo, não tirei nem a etiqueta. Opa. Tenho fotos, tô pedindo 170 pila pra vender mesmo. Babada. Bota ele aqui, ó. Uhum. Então, contato pelo e-mail, Pia, anota aí. Óculos.mormai, o Mormai tem dois i's no final, né? Óculos.mormai@yahoo.com.br. A outra oferta aqui dos classificados do Pretinho é o seguinte: tô vendendo a minha Montana 2011. É esporte verde, uma baita nave, 15 mil quilômetros rodados, é a mais completa que existe. Tem ar-condicionado, direção hidráulica, airbag. Sim. ABS e sensor crepuscular. É, é né? Vem tá com chegando um vampiro? Vem um vampiro. É, não, é o é crepúsculo. É antivampiro. É tá quando, vampiro aí não. Quando não. Chega a hora do crepúsculo, ela para. Pra é como diz a Bíblia: fé remove montanas. Ó, a revisão tá em dia aqui, diz ele, ó. Todos os carimbos da concessionária. Pô, carimbaram? Será? É, carimbo é lateria. Meu carro também tá cheio de carimbo. Detalhe: o carro está batido. Mas que beleza. O meu também. E ele ainda pede 24 mil reais. Tá bom. Montana batida 2011. 2011, 24 mil reais, Davi. Será que é um sensor crepuscular? É quando fica no crepúsculo, acende os faróis. Acende os faróis sozinhos. Ah. É pra mulher, né? Mulher nunca... Maurício Amaral! É, ah, não, só passa o e-mail aqui, Almir, montana2011esporte@hotmail.com. Ontem eu vi uma mulher com um farol aceso. E tu ajudou ela? Na Ipiranga ali, ó, tava. Tu deu um sinal de luz pra ela. É que tava friozinho ontem, tava meio friozinho, né, Pato? Fala, Almirzão! Ô, oh, queria falar com os donos da casa. Ali, ó, Betiele, o Monir e a dona... Marilane. É tudo nome legal aqui. Meu Deus do céu. João não tem nenhum aqui. Ou quem sabe um Pedro, alguma coisa mais normal. Mais perto de Pedro tem Pietro. Pietro, nome de macho. Tá, Pietro é nome de macho. Mas, ó, Almir... Nome de macho. Não foi o que o Pianjas disse esses dias. Oh, o Pianjas não sabe nada. O Pianjas não sabe nada. Ô, oh, Bestiele, queria saber de ti. Não é Bestiele, Almir, é Betiele. Bestiele, se tem muito barulho aqui no teu bairro. Por causa do prédio que agora que estão construindo. Tem muito barulho, né? Ah, tu não tens vontade de dormir no silêncio? Sim. Pois a Almir que te vai solucionar hoje o teu problema. Nós trouxemos aqui um gravador, gravador comum, esse que você compra na loja qualquer gravador, entendeu? Aí o que acontece? Aproveita o momento de silêncio, grava o silêncio, Bestério. Grava o silêncio. Fica com uma fita cassete de uma hora de silêncio, tá? Chega na hora de dormir, tiver aquela barulheira, prédio balançando, o trânsito e tal, põe no som, aperta o play... E desfruta do silêncio tocando a tua caixa de som. Muito bom, Almir. É bom esse Almir. A gente vem na sua casa, né, atendendo a domicílio agora, né, gente? Com Almir Kate Mania. E hoje, depois das 7, vamos estar aqui no bairro Patinão fazendo um mamaço. Ah, vai ser aqui hoje. Vai ser hoje aqui. É incentivo à amamentação. Então você, mulher, que amamenta. Olha a cara da Betinha. Vamos amamentar juntos. Você, mulher, tá amamentando, senhora? Não amamenta mais? Quer voltar a amamentar? Não quer voltar. Hoje é 7. Almir, eu acho que chegou o patrão da casa aqui, Almir. Aquele ali tem cara de patrão. Cara de delegado, por favor. Quem é, Maninho? Ele tá com cara de brabo. É meu vô. Olha, chegou o vô do Maninho. Chegou o vô, Davi, ó. Como é o nome do senhor, por favor? Boa tarde, tudo bem pra vocês? Tudo bom. Como é que é o seu nome? Seu nome? Entrevista, pode. Chega mais perto. Max. Max. Máximo. Máximo é o nome dele. Max. Não. Máximo. É Max. M-A-X. Max. Seu Max, seu Max. Não quer falar com seu Max, né, Potter? Max. O Potter não tá afim de entrevistar o seu Max. Não, seu Max não quer. É que ele é assustador. Vai lá, vai lá. O Potter não se dá bem com o sogro. Chega mais perto. Aqui. O avô do Monirzinho e o Monirzinho é meu neto. Monizinho. Ah, é o neto. Tá com moral, hein, meu? É o pai do Monir. Chamando já de... Quando o sogro chama o cara de diminutivo. Não é sogro, é o vô dele. Eu tô confundido. É que lá nos Estados Unidos não é assim, cara. Ah, os famílios são diferentes. É diferente. Ah, não é fácil. É que o vô... Tá de novo. Tô chegando. Ele tá muito tempo no exterior. É, tô chegando, morei lá. Certo, Potter, deixa ele. Troca as palavras. Fui dormir hoje, ontem, fui dormir às 5 da manhã, era 6 horas atrás. São nosso fuso, né? A tua cabeça tá uma loucura. Que horas seria agora lá em São Francisco, Potter? 6 horas a menos. E como é dia lá? Não tem sogro lá, é sogra. Ele tá falando em dólar. Tudo casal gay, né? É, muito casal, né? Pessoal tá almoçando. Sabem como é que pessoal tá almoçando lá em São Francisco agora. Tá almoçando agora. Que coisa, né, Gatinho? Eu estaria almoçando antes de ontem, mano. Imagina só. Mas como é que não vai estar tranquilo agora aqui? Não tem como. Deve estar com fome. Não tem como. É o seguinte, vamos para um rápido intervalo e a gente já volta para continuar esse sensacional pretinho básico na casa da Betiele. Faltou luz durante o programa aqui. E uma salva de palmas para a área técnica da Atlântica. Foi imperceptível. Que trouxe um gerador. Não percebemos a queda de luz. Che Guevara e o pequeno gafanhoto ali fizeram um trabalho incrível. O Jean Pierre deve estar orgulhoso de você. Isso foi a audiência aqui perto. Ouvi todo mundo ligou o rádio ao mesmo tempo. O Monir é bom! O Monir é bom! Contrato Moniro! Monizinho! Show do intervalo, já voltamos com o Pretinho! Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM. Tamo de volta com o Pretinho Básico. Hoje o Pretinho Básico saiu de novo do estúdio e foi pra casa do seu ouvinte. Estamos na casa da Betiele aqui em Porto Alegre. A Betiele que tá bem sentadinha aqui ao lado do seu namorado, o Monir. Obrigado mais uma vez, Betiele, por nos receber aqui. O Pretinho Básico, essa turma aqui que veio comer teu salgadinho, tomar tua Coca-Cola e sujar todos os banheiros da tua casa. Não tem problema, tamo aí. É? Que bom. O Potter elogiou o banho. É, o Potter tá muito concentrado. Deixa eu falar um negócio muito importante aqui sobre os produtos da telefonia do Big. Boa, Amaral. A telefonia Big traz o menor preço em smartphones e modernos celulares para você tirar foto. Dá pra mandar e-mail, entrar no MSN. O Potter não sai do MSN, é impressionante. Não, não é MSN, mano, isso é Orkut. Isso é trabalho. Redes sociais, mano, redes sociais. O Potter tá trabalho, sempre, né, em redes sociais. Muito trabalho. Olha muito esse trabalho. Aparelho aqui, Potter. Quanto? Vou dar pra ti, ó. Nokia C503. Tá desbloqueado, edição especial Gatorade. Tem um aplicativo Gatorade que já vem com ele. Câmera de 5 megapixels pra tu tirar foto das vizinhas. 5 ter... megapixels é o suficiente. Tem touchscreen, tem conexão Wi-Fi e 3G, tem GPS com navegação gratuita, Mr. P. Esse é pra ti. É o principal. Não paga. O que é gratuito é pro P, entendeu? É pro P. Esse é o que eu preciso. Cartão de 2 GB, caixa de som, sabe quanto? Quanto? R$409. Ah, difícil, muito difícil. Dá, dá pra pagar em 10 sem juros, de 40 com 90 no Oi Cartão. Passa no Big e confere os produtos que a telefonia do Big separou pra você. Big é menor preço. Talvez tenha errado, mas aproveita, aproveita que tá errado. Tá errado da agência, alguma coisa assim. Davi, tá na hora do bola nas costas, Davi. Hoje não tem o doutor Alceu, cara. Deita, tô aqui, doutor. Não me vê porque eu sou negão, né, doutor? Porque tá atrás da árvore de Natal ali, né, doutor Alceu? É, eu tô só enfeite agora, doutor Davi. E o bola? E a trilha? Vai. A trilha! Ah, chegou a trilha do Bola Casa Nas Costas. Casa Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola Nas Costas. E aí, doutor Alceu? Mas vou tomar muito perile no fim de ano, doutor Maurício. Olha. Ah, eu também, doutor Alceu. É bom, né? Mas é muito bom. Tempo livre. Mas agora, doutor Monir ali, doutor Monir. Tudo certo? Tudo belezinha. Só torce pro Inter, oh, doutor Monir. Isso mesmo. Então tem que acessar o clique lá pra ver as reformas do Beira-Rio, doutor Monir. O Inter botou todo o projeto. Apresentou hoje de tarde como é que vai ficar o Beira-Rio. Será que vai? Acho que vai, né? Ontem acertaram, né, doutor Potter? Tá muito legal o papo de vocês. É, acertaram. Ontem acertaram. Quer dizer, abriram a... como é que se fala? Eles liberaram que o Inter faça... Foi lá votar, Potter? Foi, botei. E aí? Luciano da Silva Lopes, sim. Sim! Eu vi no jornal que ele não foi encontrado. Não, não foi, eu tava lá, não fui contar pra pesquisa. Não, não, não, eu tava nos Estados Unidos. Vai dar explicação aí pra porteiro. Pelo amor de Deus. Eu, o jornal tava ali, Luciano Lopes não encontrado. Hã? Pois é. Foi fazer, eu disse que ia votar e foi fazer outra coisa. E o time de vôlei da CIMED tem um desfalque importante, ô Giba! Você machucou, vai ficar 45 dias fora do... O Giba, aquele do cigarrinho do... O Giba, o Giba tá em Floripa agora, doutor. Ah, tá explicado. Tá jogando no cimento. Vai queimar os dedos tudo. É que a bola, né? A bola de vôlei queima os dedos. Bola de vôlei queima os dedos, né? Queima. É isso aí. Exatamente, domingo tem o Santos com o Barcelona, né, doutor Cabelo? É isso aí, às 8h30 da manhã. Doutor Davi, quem é que ganha? O Barcelona, né? O Barcelona? É. De, então quanto, é o de quanto vai ser, doutor Davi? É, uns 3-1. 3 pra cima, 3, né, bom. Davi? Ai, quem é que vai fazer o gol, doutor Davi? Eu tô imaginando isso aí, eu tô achando uns 4-1. Eu vou apostar tudo em 5-1. Não, acho 3-1, com tá bom. Com quantos gols do Villa? Não vai jogar. O Vila tá jogando com uma perna só, rapaz. Esse KG é muito hilário. É impressionante. Convidar a galera, né, de novo aí. Pra quê, Potter? Domingo na casa do KG, né? Falar lá na casa do KG. Banho de ofurô, 8 horas. Doutor KG, já posso chegar sábado lá, doutor? Pode. Leva umas perini e vamos lá. Ah, vou ficar a noite inteira lá, doutor. Isso, pra nós ver o corujão junto, doutor KG. Lele vai aí também? Lele vai. É super cínica, né, Corujão? Ah, não é Corujão. É. Era isso, doutor Alceu? Exatamente, doutor Maurício. Tá bom, então. Tem um jogo na quarta que vem. Tem jogo? Ah, tem o jogo do Pi. Tem o jogo dos amigos do Pi, rapaz. Verdade. E o Mr. Pi conseguiu os direitos de transmissão do Patrola. Boa! Viu? Patrola comprou os direitos de transmissão do jogo do Mr. Pi em Sanocoldo, no campo do Aimoré, como é que é o nome do estádio? Cristo Rei. Cristo Rei, estaremos quarta-feira lá. Cobertura do Patrola, veja que ponto chegou. Mas cobertura credo. Do Patrola na quarta-feira que vem, 20h, atenção, São Leopoldo, Vale dos Sinos, todo mundo invadindo, 2 quilos de alimentos não perecíveis, sendo que, obviamente, vão ser distribuídos entre entidades carentes em São Leopoldo. Alguns jogadores confirmados, Daniel Carvalho, Mazarop, Casemiro, Marcelo Groio, óbvio, Marcelo Pitol, Rodrigo Galvão. O Daniel Carvalho já tá no showball? Aí. Ele já joga ainda showball? Ainda não. Fez uns golaços. Cristian, Marcelinho, Carlos Eduardo. Eu vou marcar o Carlos Eduardo. Isso. Carlos Eduardo, já vou encostar. Vai jogar, Carlos? Artistas. Adilson tá indo pro Ucrânia, esse. Os artistas. Talvez sim, talvez não. O alemão. Os artistas Potter e KG, esses artistas Piangers. Serginho Moá. Serginho Moá. Nego Joy. O Nego Joy já tá no showball. Joga, joga. Joga no showball. Pior que joga o Duda Nego Calvin. Joga bem o Nego Joy. Duda. Duda. Calvin, boa. Duda, o Davi. Pontapé inicial, Carla Faquinha e Débora de Oliveira. Ah, Macredo. Pontapé inicial da partida, e portanto, quarta-feira, 8. Carla Faquinha. Quarta-feira que vem, Pi. 8 da noite. No estádio do Aimoré, em São Leopoldo. Isso. Clássico. Vamos estádio de futebol gaúcho. Estamos encerrando, Potter. Deixa eu aproveitar então só para dar o recado que amanhã é 11h30 da manhã o Patrola, tá? Todo mundo ligado no Patrola, amanhã 11h30 aqui no Rio Grande do Sul. Matérias despertas aí que a gente trabalhou durante todo esse tempo. Muito bom, chegou a hora de presentear a Betiele com os presentes. Checão, checão. Não, a Betiele é uma menina, ela não vai ganhar o checão. Ela vai ganhar o cartão presente do Big. Nós somos limpinhos, bonitinhos e educados. A gente vai dar pra Betiele esse cartão presente. Dele, checão. Mais uma sacola de presentes da Atlântida. Betiele, muito obrigado por ter recebido a gente aqui na tua casa. Esses são os presentes por ter nos aguentado aqui, tá, Betiele? Muito prazer. E pode voltar o que quiser. Oh, que bom! E por favor, participe você também da promoção Pretinho Básico na minha casa, que o Big traz. É, até a sua casa, esses meninos hilários do Pretinho Básico. Muito mês bem, Maurício. Mês que vem. Vai aparecer na foto, Maurício, não devia ter vindo com essa bermuda. Mas já tô na moda xadrez, Davi. Ah. Mês que vem estaremos de novo na casa de um ouvinte do Pretinho Básico e vamos encerrar a semana ouvindo a nossa mensagem de final de ano. Muito obrigado a você. Amanhã a gente volta no modo replay. O Cid não vem, não vai hoje. O Cid, dá uma boa noite pra nós, Cid. Boa noite. Que achou da sogra ali, da Betiele? Eu gostei dela. É uma princesa. Vamos ouvir o tema de fim de ano, Cid? Posso dançar com ela? Pode, aproveita e dança fim de ano. Taca o tema de fim de ano aí, técnica. Vou me jogar nos braços. Valeu, gente. Até semana que vem. Beijo. Final de ano, aquele espírito bonito invade nossos corações. E essa aqui vai para todos os colaboradores da RBS. Essa empresa é uma mãe. É isso aí, todos os 6 mil colaboradores, anunciantes e grandes parceiros. Tamo junto! É a Rede Brasil Sul de comunicação, admirada por todos que nela trabalham. Mário Bota, Roberto Alves, Lucianinho e o Macedão, e a Carla Faquin, Paulo Brito, Paula Valdez, Itapema com Poder Vila, Luciano Calheiros, bebê, Cláudio Brito, fecha em mim que eu vou chorar, Lazer Martins, levou um choque, mas tudo bem, o Pedro Ernesto, narrador das multidões, Paulo Santana, grande colunista. Vim trabalhar mesmo com labirintite. Essas são as grandes estrelas da Rede Brasil Sul RBS, elas que fazem essa constelação. Ranzoni se aposentou, mas a Cristina tá no J. Giovanni Martinello, o Edmilson e o Domar Frison. Numa transmissão, e na área policial temos grandes profissionais. Destaque pro Grisote, baby. Cacau Menezes, formador de opinião. Tânia Carvalho, conta Tata na TV Com. E o Patrola representa a galera jovem. Colega ou grande estrela da RBS. 2011, final de ano, Pretinho Básico, vamos lá! Zambiase é isso, boa gente, amiga. Assim como é nosso presidente, salve grande Nelson! Muito obrigado.